Índia, ponto de espera, torre 1, inscrição 95, altímetro 1096, bom voo. Começando o quarto, via Pachono, Índia, na ponto de espera 1895, 1096, obrigado. É, Rota Bianchi, após a passagem do ATR, seccionando até o ponto de espera, ingresso via Pachono, Índia, ponto de espera, torre 1, inscrição 95, altímetro 1096, bom voo. Para o Jota Yankee, após o ATR, Billy Sacks, grava. Azul 4206, mantém antes da Juliette. Mantém antes da Juliette, Azul 4206. Salvador, muito boa tarde, Azul 6909, informação Tango 340, aqui na Juliette. Azul 6909, informação Tango, confere, aguarda um minuto, cópia. Direto da EL. Direto da EL, 3145. Torre Salvador, boa tarde, parceiro do 2231, ponto de espera da 1-0, pronto. 2231, mantém ponto de espera 1-0. 2231. Com 1969, se autorizar a decolagem, pista no 0, vento 1-0 graus, 09 noite. Nesse ano, 1-0, bom, 1-0. 3, azul 4-2-0. Saia 2231, Alima, tem cabeceira 1-0. Alima, tem cabeceira 1-0, passarei do 2231. Papa, Papa, Lima, Papa, Mike, prossiga. Lima Papa Mike, o ajuste 1-0-6, 503, reposte no farol da barra. 969, boa tarde. Sou eu, Papa Mike, Serra da Yankee, ponto 0 e conta. Rodando Serra da Yankee, mantém ponto de espera, pista no 0. Matéria. 7, frequência livre, agora é 1-0-7. Boa tarde, Salvador, boa tarde, voo 1-1-69. Da El, Leda, Mótila. 7 Tango Zulu, desça para 1.500, rebote visual com campo. Juliette, Tango Zulu. Controle Gol 1-1-69, boa tarde. Tango Gol 1-1-69, contato com radar, saída da El, subo 360. 360, Gol 1-1-69. 1-0 graus, 0-9 aí. Está iniciando a decolagem, pistola 0, passarela 2-2-3-1. Brisa pela de morte, vai pro gol 1-1-69? 19, aguarde, instrumento voa, Leda. Leda. Passarela, Leda 1, papatando o Serra da Yankee, a Lima tem cabeceira 1-0. A Lima tem 1-0 e o Serra da Yankee. 1169, direto uma ótica da presente. Ótica, Gol 1169, obrigado. Só um minuto, 3, 1, decolar 259, chama controle, salva do 1, 2, 0, 3, 1, 8. Chama controle 1, 2, 0, decimal 8, passarela 2, 8, 3, 1, boa. 4, 0, decola da 1, 0, com primeira curva direita na saída da Eule e da Monte. Opa, Zulu, 1, 0, primeira aerobi, após curvave conforme rota. Transponder 5, 0, 6, 7, controle 1, 2, 0, decimal 8. 340, defesa 1-0, controle direita da DL da Mótima, 72-1-0, após bota de plano, 5-0-67, controle 2-0-8, azul, 69, 109. Você remete correto, reporta pronto para o pushback, acionamento. Obrigado, reporta. 2016, reporta localizador, San 3, 190. Controle, o Papa Juliette, Zulu, contato Zulu com o aeródromo. Tango Zulu, chame torre 1-1-8-9-5. 9-5, Juliette, Zulu. C3-1-4-5, agora o centro de Recife, em 1-2-5, decimal 1, alterna 1-3-3, decimal 9. Até 500 pés, só por mais que ainda não recebo seu transponder, reporte final para pouso Del Rey. Reporte final para pouso Del Rey. Uma boa tarde, Yaki. Batango, Giatango Zulu, está autorizado pouso, pista 10, perda 17, vento 10 graus, 099. Giatango Zulu, baixou e travou. Suba nível 100. Cliente, uma centena, autorizaria direito, direto coral. Direto coral, que é o hotel Yankee. 3190, como traço um helicóptero, 12 horas, 2 milhas, um Robson 44, mantendo 500 pés e o setor. 3190. Gol 1169, chame centro Recife, 1251, na alterna 13395. Estamos direto em Angus do Lou, sala 03, ao estacionar no Uno, Uno 66, Project Tapeles para o 050. Eco Zulu November, foi para Salvador, chama para descida, ajuste 06. Passagem visual para altitude de tráfego, 1500 pés, o Eco Zulu November, reporte visual com campo. Estabilizado 3190. 3190, livre LS, chama torre 1895. 895. 5, pronto para putback, tonamento. Bom, 620, autorizado, reporte táxi. Autorizado, reporte táxi, 620. 3190, hoje seu time entrou na 0, no 6. Está autorizado o pouso, na pista 10, vento 10 graus, 099. Autorizado o pouso, na pista 10, está 3190. Controle autorizado pela Vatap para o passarinho 2231. Autorizado Vatap 2231. Obrigado, 231. Guardião 07, prossiga. Guardião 07, mantém a linha do litoral, 500 pés, ajuste 10 no meio, reporte farol de Itapuã. Controle, olhei a Papa Mais, cliente do Guardião 07, está visual, já para responder o rei para ponto final. É de Papa Mais, frequência livre. Livre, da volta. Solo Gol 620 para o táxi com 176 a bordo, autonomia 3 horas e 2, alterna Fortaleza. Via Bationo Índia, ponto espera chamar a torre 1-1-8-1-9-5, altímetro 1-0-9-6, segue como número 2 à sua frente, em breve, deve. Como número 2, 295, ponto espera, 1-16-1-6-2-0. Táxi Azul 6909, triplo na bordo, 440, Ribeirão Preto. Se é via Índia, posso esperar chamar a torre 1-1-8-1-9-5, altímetro 1-0-9-6, bom voo. Guardião 07, está autorizado para seguir direto até o hangar do Greia. O vento 110 graus 08 nós. Reporta solo controlado. Portará controlado, 7. Juliette, portal 5, 3190. Sou Mike, prossiga. Estado do Del Rey para o dia, até o D1, mantém 01 para o dia. Teste, reporte final, Elicia, Lima Papa Mike. Operacional da Elicia, Mike. Boa tarde, boa noite. Boa tarde, 1620, ponto espera do 10, pronto. 1620, observa a rolagem, lembrar da azul após a Lima, tem cabeceiro no 0. Após a rolagem, Lima tem 10, 1620. 69, 19. Gente, 1909. Boa noite, boa tarde, Azul 2591. Azul 2591, bom dia, informação Tango, aguarda um minuto, cópia. Certeza Tango, aguardo para cópia. Gente, Guardião 07. Boa tarde, bom serviço, professor. Azul 6909, decolado 12, chama controle 1208. 208, Azul 6909, obrigado, senhorita, boa noite. O 9 da El cruza Milver. Saída Azul 6919, montado no radar. Saída da El, subo 340. Saída da El 340, 6919. Uno 620, Azul, está autorizado a decolagem, pista 10, o vento 110 graus 099. Livre de decolagem 10, 620. 5, boa tarde, Troa de Alagoinhas para chegada Bonfe, desça para o nível 050. Boa tarde, chegada Bonfe, 10-0, 5-0, ou 645. Papa Papa, Lima Lima Fox, Salvador, prossiga. Salvador, boa tarde, gol 869, autorização Brasília, ciente da Tango? Gol 869, informação Tango, confere aguarda o minoscópio número 2. Água. Lima, Lima Fox, de Alagoinha para Salvador, confirma o nível, solicitado. 80. Gente, inicialmente na Pro de Salvador, 080, aí assume o código 01-34, Lima de uma foto. Controle Salvador, muito boa tarde, 1620, usando 1400 na Pucajamo, Caju. 1620, contato radar, você é da Puca, subou 370. 370 na Puca, 1620. Salvador, azul 6919. 6919, autoriza da presidente Mótila. Aguarde, coordenação com o tempo. Aguarda. Olha, olha, Papo Mike na final para dia. Tem uma Papo Mike, frequência livre. Livre, boa tarde. Controle, parceiro do 2231. 32231, prossiga. Coordenar para o destino, senhor presidente, beleza, barreira. 2231, agora 50 milhas oeste do Salvador, chame Centro Recife, 126 decimal 0, alternado 1288, solicite direto ao centro, bom voo. Chama Recife, 260-288, boa. Azul 6919, direto Mote, vai dar presente. Direto Mote, 6919, obrigado, senhor. Lima Lima Fox, está em contato radar, nível 080, inicialmente para o de Salvador, para o segmento ILS X-Ray, aguarde declaração final ILS. Salvador, ILS X-Ray. Fox, para o de Salvador, aguarde declaração para o final ILS. Atualizador, gol 1166. Gol 1166, livre, elétrico, torre 1895. 2131166, está estabilizado na ILS. Gol 1166, ajuste altímetro na 06, está autorizado o pouso, pistão na 0, o vento 110 graus 099. Autorizando o pouso na 10, gol 1166. Lima, Lima Fox, desça para 4 mil pés, ajuste 0, 1, 6. Autorizado 4 mil pés. Salvador, o 6919 da Azul ainda permanece na sua frente. Sim, aguarde transferência, o 969. 6919. Terra Triângulo, prossiga. Aguarde, mantém também, já por decoral. O 2591, copia? 2591, na escuta. Autorizado, Vitória, nível 960, decola da 190, com a primeira curva à direita na saída coral. Transponder 5107, controle 1 no 20 de sol. Toma o campo, Eco Zulu November. Eco Zulu November, Chime Torre 1895. 1895, Azul 6919, chame agora o centro Recife em 125.1, alterna 133.95. Chama Recife 1251, 136.95, 6919, ligação, boa noite. Brasília autorizado 360, decola da 190, com primeira curva direita na saída Arbore Elevo. Eu fiz o 17, a primeira aerovia, ponte conforme rota prevista no plano de voo. Transponder 5195, controle 1 no 20 de escola 8. Autorizado, Brasil. Voo 360, conforme rota, decola da pista na 0, curva direita, árvore, telefa. Apesar do 17, conforme rota. 5195, transponder o controle 1208, na posição 6, o gol na 869. Ligamento correto, é passo pronto para o pushback finalmente. Boa tarde. Salvador, Azul 2591, confirma o transponder? 5107. Solo gol 1166, litrou, se escuta. 2591, não copiou? 012545. Copiou, Azul 2591, 5167. 5107. 5107, Azul 2591. Protegimento correto, a porta pronta para o pushback acionamento. Pode orar, Azul 2566. Bom, 1166, boa tarde, taxi TV Alfa Juliette, então Gate 08. Alfa Juliette 2. Tem uma foto de decoração para o sequenciamento, final ILS, vai ser o número 3, propósito em Salvador. Direita, vai na proa 260, limite é o QDMIC 130 do NDB Simbra, vai atingir 3 mil Matenha. Direito 260, limitado 130 de Simbra e o 3000 bater. Facilidade de bater a proa do VOR e cancelar mais próximo, a intenção é pousar na 17 ou então na proa da rotatória, cancelando está presente já e prosseguindo visual para mim. Vicente, modificou agora aos 23, desça para 2500 pés, o ajuste 1016, tem um tráfego ao transporte em cima à sua frente, 4 milhas a 1000 pés já na final da 17. Efetue um 360 pela direita, aguardando a liberação do setor. Se descendo para 2500, efetuando 360 pela direita lá para a gente em posição e após a proa rotatória? Sim, inicialmente manter o setor 360 pela direita, aguarde coordenação junto à torre. Tapa? Atingiu 050, gol 645. 645, desça para 4000 pés, ajuste 10 no meio. 4000, 10 no meio, gol 645. Oscar Papagoff, tá seguindo? 7 Papagoff na proa da rotatória, 1500 pés, ajuste 10 no meia, aqui no código padrão. 9406, voo 9465. Gente, após pelo, desça para 2000 pés, ajuste 10 no 6, o gol 645, tem um traço sobre a sua esquerda, 2500 pés, espera no setor 1. Gente, após pelo, desce 2000, gol 645. Cima Lima Fox, complete 360 à direita, estima agora a torre em 1895. Salvador, boa tarde, é o Papá Papá Lima Lima Fox. Cima Lima Fox, ao final do 360, reporta na curta final da pista 17. Reportaram na curta final da 17. Boa tarde, azul 420, minha posição 3, sentido a tango, solicita nível 330, Recife, transcópio. Aguarda o transcópio e prepara a saída, Fuca, transição Caju. Fuca, Caju, azul 420. Autoriza mil pés para o Lima Lima Fox. Para a torre. Autoriza mil pés, senhora, para o Lima Lima Fox. Autorizado mil pés, Lima Lima Fox. Mil pés, Lima Lima Fox. Bom, 1400, Liberia S, chamei agora a torre em 11895. 895, a torre, gol 645. Torre, o Lima Lima Fox, vale 360 pela direita. Lima Lima Fox, está autorizado 360 pela esquerda. 360 pela esquerda, o Lima Lima Fox. Salvador, gol 645. Gol 645, ajuste altímetro no 096. Continua a aproximação, agora autorização de pouso. Informo Alpha Charlie 90, efetuando 360 na final da 17, na espera com sua aproximação. É esse agora, gol 645. Lima Fox, alongue a... o 360 devido a um tráfego para pouso na pista no zero. Alongando 360, Lima, Lima Fox. Pistão 1645, autorizado pouso. Pistão no zero, vento 110 graus, 08 nós. Autorizado pouso no zero, voo 645. Minha copia. Pronto, cópia azul, 4206. Recife autorizado 330, decolando 110 com primeira curva esquerda na saída. Puca, Jamo, após Jamo, Caju. Transponda em 5120, controle em 120, decimal 8. Autorizado nível 330 Recife, declara decimal 0, curva esquerda, Puca, Jamo, Aracaju, transponda 5120, controle 20, decimal 8, 4206. Alô, Bono 869, no 62, pega o aguarda para o pushback, questionamento para informação, aeronave no Pátio 3, já pronta para o taxa. Gente, aguardando. Na Fox, agora esse nível pouso, pista na 7, vento 110 graus, 08 nós. Nível pouso na 7, lindo. Salve 32 do lado direito, chama o Salve Salvador 121 decimal 9. Direita 219, 645. Salvador, gol 645, livrou. Gol 645, só que teve Alfa e Juliette até o... posição mantente da Juliette. É o comandante da Juliette, gol 645. Bom, 645 reautorizado, Alfa Juliette até o gate 02, ok? Alfa Juliette 02, 645. Azul 2591, eu sou pronto para o táxi, 58 a bordo, terno por seguro, 4 horas e 30 de autonomia. Confirma somente alternativa? Confirma alternativa para Porto Seguro. Gente, taxi até a entrada do Pátio 3, após o ingresso do Boeing 737, taxiando até o gate 02, prossegue o táxi via Pátio 1, Índia, ponto de espera, torre 1, 9, 9, 5, altímetro, 1, 0, no meio. Gente, autorizado pela Pátio 3, ficando reto agora do Gol, até a Pátio 1, no Pátio 2, Índia, chama a torre 1, 9, 9, 5, azul 2, 7, 9, 2, 5, 9. Sinal 6210, boa noite, chegada a Mari, desça para o 050. Está presente para o EDITAP 6210. Por gentileza, após a passagem da terra, está autorizado a iniciar o pushback, ok? Sim, graças. Pode iniciar já de imediato, ok? Sim, obrigado. Favor, visual, por óbvio. O grupo chama então 18.95, abração aqui. Abração aí, obrigado. Nossa, era o Papa Golf? Antiga, é o Papa Golf. Visual para o aeródromo? Sim, está autorizado final no 7, acordo com o final. Golf, autorizado. Alô, Sala 1, uma boa noite, Brasil 2, 712. Brasil 2, 712, informação uniforme, aguarda a cópia. Aguardando a cópia, 170, Aracaju, São Paulo, gente, prepara a saída com e aguarda a cópia. Preparando, Azul. Prossiga. Está autorizado, taxa da interseção, reporte para ingresso, pistão a 7. O taxa do Gol 969 está com 183 a bordo, alternando Alma, 3 horas e 50 minutos. Confirma, foi o mesmo? Confirmo, 183, 173. 183 a bordo, tá que servia a parte 1, Índia, ponto de espera, chama a turma 198, lição 95, altímetro 10 no meio, é bom pouco. Tem 41, Índia, ponto de espera, mas chama a turma 198, lição 95, agir 10 no meio, graças a boa noite. Mantenha a posição e aguarde. Oscar Pagolf, está autorizado com o uso do pistão na 7, o verso 110 grau 08, nós. Golf, livre pouso. Salvador, muito boa noite, 69. Próxima posição é da 10. 869, ali mantém cabeceira 10. A linha C mantém 10, boa noite, 69. Azul 2591, na decola 238, último controle de Salvador em 1208. 1208, grato, boa noite. Azul 2792, copia. Controle Salvador, boa noite, Azul 2591, na decola 1608. Boa noite, Azul 2591, contato radar, C da Coral, suba ao nível 60. Coral na 60, 2591. Azul 2712, contingimento correto, reporta pronto para puxar em questionamento. Importante. Parque da Papa Golf, sem solo 4-0, poderia confirmar o padre, queria prosseguir? Tinha feito o backtrack, era passagem ao tráfego na interseção Papá. Tráfego na interseção Papá está autorizado, ingresso até o Abaeté. A estação na frequência livre. Nada bata. No 869, estou autorizado a decolagem pista 10, vento 10 graus, 08 nós. Entre decolagem pista 10, boa noite, 69. Voo 1869, decolado 42, me controle, 1208. 208, grato, uma boa noite. Para Salvador, uma boa noite, 1869. 1869, contato radar, sai da Arbor, subo 360. 360, peço da Arbor, boa noite, 1869. Chinelo 6210, desça para 2000 pés, ajuste 1016, reporte localizador. Para postar acionamento, posição 3, mas o 4206. Mas o 4206, autorizado se estiver questionar, pode estar. Autorizado para postar acionamento, mas o 4206. Tango, boa tarde, é o 13897, informação uniforme, autorização Guarulhos 340. 13897, informação uniforme, aguarda um minuto, cópia. Controle, a possibilidade do 1869 lá na Pro de Alepa? O 19 é autorizado, Pro de Alepa. Obrigado, gente. Cinema 610. Cinema 210, livre, ele é sistema de torre 1895. Para o táxi azul 4206, informa o Fernando Serra Bravo, Serra Gol, 03309, autonomia 122 Bosque. Autorizado ataque, ponto para o dono 0, torre 18.95, altímetro 0, no meio azul 4206, abonante. Salvador, Cândido 3894, passou no 7 com conhecida, com informação que está chegou. 3894, contato de discussão, chegada Mari, deixa para o nível 050. Chegada Mari, 050, 3894. Voo 1869, chame centro Recife, frequência 126.0, alterna 128.8. 260-288, o gol 1869, grato, boa. Salvador, boa noite, azul 4206, pronto. 4206, mantém ponto, espera o sono zero. Mantém ponto, espera o sono zero, azul 4206. Azul 4206 ali, mantém cabeceiro no zero. Sim, mantém no zero, Azul 4206. Oceané 62-1-0, Sala 5-1, libera a direita, chame Sala Salvador 1-2-1, 6-1-9. Alfa Juliette, reporte alguém, pois não, até o Victor. Autorizado a decolagem, pista 10, vento 0-0, grau 08 norte. Autorizado a decolagem, pista 10-4-2-0-6. Guarulhos autorizado 320, decola da 1-0 com primeira curva à direita na saída da El e da Mote. Eu presumo 1-0 primeira aerovia, após Taubaté, conforme rota. Transponder 5-1-2-4, controle 1-2-0, decimal 8. A 3897 autorizado para Guarulhos, 320. Roda do plano de voo, eu presumo 1-0, Taubaté. Decolando da posição no zero, primeira curva é a direita, da El Leda Mote. Aciona 5-1-2-4, para poder só confirmar o controle. 1-2-0-8. 2-0-8, chegou da 3-8-9-7. 3-8-9-7, cortejamento corre até a porta pronto, foi o pushback acionamento. Porta. Controle Salvador 1-2-0-8. 2-0-8, boa noite, bom trabalho. Salvador, muito boa noite.